Ouvimos no gramofone o pedido do Antônio José de Macedo, do Parque Novo Mundo, Francisco Alves, cantando aqui numa gravação exclusiva da Cultura M, composição de Freire Júnior, Pálida Morena. Antes, o pedido do Evandro Rodrigues, do bairro do Tucuruvi, ele pediu que nós ouvimos Vicente Celestino cantando a própria composição, Ouvindo-te. 8:11, não esqueçam que daqui a pouquinho eu vou passar o telefone e eu gostaria que você anotasse. O telefone é um número só, tem várias linhas, você vai perder um tempinho só aí na sua vida e vai dar uma alegria muito grande pra gente, um prazer a gente poder estar falando seu nome aqui no nosso programa, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado, tocar uma das suas músicas favoritas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, esta época fabulosa da nossa música brasileira. Agora a gente vai ouvir o pedido da Tereza Diegues. A Tereza Diegues mora no bairro do Ipiranga. Ela ligou pra gente, pediu com o Carlos Galhardo, Incerteza. Depois tem o pedido do Mauro Dantas de Oliveira, que mora na Freguesia do Ó. Ele pediu com Dircinha Batista, Nunca. Vamos ouvir então? Vamos lá.

cheio pra que eu viva em paz. Nós ouvimos o pedido do Mauro Dantas de Oliveira, da freguesia do Ó. Dircinha Batista cantou de Lupicínio Rodrigues, Nunca. E para Tereza Diegues, do bairro do Ipiranga, Carlos Galhardo cantou de Mário Lago, Incerteza. Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 18 minutos. Daqui a pouquinho, o telefone para você também participar do nosso gramofone, pedindo as músicas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. Agora, o pedido do Israel José de Moura. Não tem o bairro aqui, nem a cidade do Israel José de Moura, mas ele gentilmente ligou para a gente e pediu com Quatro Ases e um Coringa, Boneca de Pano. Depois, nós vamos ouvir o pedido do Rubens Vital, que mora em São Miguel Paulista, no bairro de São Miguel Paulista. Ele pediu com Carmen Barbosa, Uma Mulher e Dois Amigos. Preferi viver que também erramos como adeus, nos separamos para o nosso próprio bem. E assim perdida no meu caminho, hoje sou ave sem ninho, vou vivendo sem ninguém. Você que foi tão covarde assim, um dia fugiu de mim em prol de um amigo seu. Não crê porque agiu de forma errada, que quem foi sacrificado entre vocês dois fui eu. Iludida, prefiro viver a vida amando por gratidão. Por fim, ao ver que também erramos com adeus, nos separamos para o nosso próprio bem. E assim perdida no meu caminho, hoje sou ave sem ninho, vou vivendo sem ninguém. Nós ouvemos o pedido do Rubens Vital, do bairro de São Miguel Paulista. Carmen Barbosa cantou de Aldo Cabral e Benedito Lacerda, Uma Mulher e Dois Amigos. E para o Israel José de Moura, Quatro Ases e um Coringa cantaram de Assis Valente, Boneca de Pano. Agora são 8:24. Nós vamos ouvir o pedido do Elídio Braga, que mora no bairro de Guaianazes. O Elídio pediu com Orlando Silva, A Felicidade Perdeu o Seu Endereço. E para o Augusto Trindade, do bairro de São Mateus, Joel e Gaúcho vão cantar O Amor Regenera o Malandro. Busquei fugir a tristeza em qualquer distração e promovi uma festa na sala modesta do meu coração. Ingenuamente a alegria ousei convidar. Esperei, mas no fim o silêncio falou: desperta desta ilusão, que a alegria não podia perder o teu cartão. Senti então que uma luz me fugia, era a esperança que se despedia, e o desengano na mais cruciante ironia. Abraçou-me a sorrir tão cruel, tão mordaz, que eu jurei não sentir ilusão nunca mais. Desperta desta ilusão. Que alegria não ver, já perdeu teu cartão. Senti então que uma luz me fugia, era a esperança que se despedia. E o desengano na mais cruciante ironia abraçou-me a sorrir, tão cruel, tão mordaz, que eu jurei não sentir ilusão nunca mais. Todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar, que todo deve ter o seu trabalho para o amor merecer. Dizem que o amor regenera o malandro. Sou de opinião de que todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar, que todo deve ter o seu trabalho para o amor merecer. O malandro quando canta lembra logo a sua mágoa, tendo o coração ferido e os olhos rasos da água. Regenerado, ele pensa no amor, mas pra merecer carinho tem que ser trabalhador de honor. Sou de opinião de que todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar, que todo mundo deve ter o seu trabalho para o amor merecer. Dizem que o amor regenera o malandro. Sou de opinião de que todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar, que todo mundo deve ter o seu trabalho para o amor. Nós ouvimos no gramofone pela Cultura M o pedido do Augusto Trindade, do bairro de São Mateus. Joel e Gaúcho cantaram de Sebastião Figueiredo, O Amor Regenera o Malandro. E para o Elídio Braga, do bairro de Guaianazes, Orlando Silva cantou de Pedro Caetano e Cláudio Honor Cruz, A Felicidade Perdeu Seu Endereço. Gramofone pela Cultura M. Agora são 8 horas e 31 minutos. Nós vamos atender o pedido da Dirce de Matos Rocha, que mora em São João Clímaco. São João Clímaco, ali perto do bairro do Ipiranga, não é isso? Se tiver errado, me corrijam, por favor. Ela pediu com Francisco Alves, boa noite, amor. Depois tem o pedido do Aloísio Gonzaga da Silva, que também não temos aqui o bairro do Aloísio Gonzaga da Silva, mas ele ligou pra gente, teve a gentileza de nos ligar. Às vezes a produção esquece de colocar o bairro, que no outro dia eu falei, não mandou o bairro aí, a pessoa ligou pra gente, eu gosto muito disso, né? Não, olha, eu deixei o bairro, meu bairro é tal, não anotaram aí. Então acontece, né? Então, e o Aloísio Gonzaga da Silva pediu com Francisco Alves, Cadeira Vazia, e a gente vai ouvir, vamos lá. Boa noite, amor, meu grande. na carícia de um beijo que ficou no desejo. Boa noite, meu grande Zaga da Silva, Francisco Alves cantou de Lupicínio Rodrigues, Cadeira Vazia. E para Dirce Matos Rocha, de São João Clímaco, Francisco Alves cantou de José Maria de Abreu, Boa Noite, Amor. A gente está terminando aqui a parte dos pedidos musicais. Quero agradecer a todos os participantes de hoje, a todos que já participaram desde o primeiro programa. O nosso muito obrigado, o nosso muito obrigado a você também que está nos ouvindo. E agora eu vou passar aquele telefone e vou esperar que você que ainda não participou, participe. Você que já participou, continue participando. É sempre uma alegria. Então o telefone para você participar é o 2182-3081. 2182-3081. As ligações são feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. É muito simples, ó. Você liga, fala o seu nome e seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, fala o nome da sua cidade, fala o nome do seu estado, pede uma das suas músicas preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. Pode chutar, viu? Só tinha música boa aquela época lá. E a gente vai ficar muito feliz aqui em poder tocar sua música, falar o seu nome, falar o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, sua participação, ó. É uma alegria muito grande pra gente. É um número só de telefone, mas não se preocupem, são muitas linhas. Ó, um exemplo que eu dou assim. Se 10 pessoas ligarem no mesmo momento que você, todas as 10 serão atendidas. Porque assim, quando uma linha está ocupada, a ligação automaticamente já cai na outra linha que está livre. E assim sucessivamente. São muitas linhas. Pode acreditar. Por isso que a Cultura implantou esse sistema aí, para que você tivesse facilidade quando ligasse para a gente encontrar sempre o telefone à sua disposição e que a gente pudesse ter um atendimento bem rápido também. Porque a gente sabe que você tem coisas para fazer. Então você vai perder um tempico de nada aí e vai dar uma alegria, ó, enorme para a gente com a sua participação. Liga então para nós, aqui para a Cultura M. Ligue para a gente, o telefone é o 2182-3081. 2182-3081. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu repetirei com ênfase este número, porque eu gostaria muito que você tivesse uma participação no nosso programa, como os nossos amigos participaram de hoje. Vou ficar aqui, ó, na expectativa pela sua participação. Tá bom? Gramofone pela Cultura AM. 8h40, vamos prosseguindo com o nosso gramofone. Agora tem Orlando Silva. Meu coração. parece alguém esse passado renovado, com flauta, cavaquinho e violão. Quem não conheceu o Rio Antigo, tão amigo, de festas e serestas ao luar, ouvindo esta feijada antigamente, certamente contente desse sono de gostar. No Rio do Soneto, vila que só de fraque é que se frequentava o cabaré. Havia para as grandes confusões os corações, os tangos do Ernesto Nazaré. Os rapazes usavam flor no peito, havia um jeito de falar de amor de mão em mão. Os leques onde sem assinatura, sem ventura, deixavam soluçando um coração. Cavaquinho e violão. E quem não conheceu o Rio Antigo, tão amigo, de festas, de serestas ao luar, ouvindo esta feijada antigamente, certamente contente de chora de gostar. Passageira e rotina, pra que não cuida mais da sua vida? Deixa a vida da vizinha, mulher danada pra falar. Dona Joaninha, é para o seu benefício que eu reclamo. A senhora com meu corda de vitrola, vou limpar de saturando. Dona Joaninha, essa vida é passageira e cozinha, pra que não cuida mais da sua vida? Deixa a vida da vizinha, mulher danada pra falar. Dona Joaninha, é para o seu benefício que eu reclamo. A senhora comeu corda de vitrola, onde invade faturamos. Dona, não perca essa esperança, e depois da tempestade, é certo vir a bonança. Ela vive a reclamar, porque já perdeu a crença, diz que Deus não se lembra de quem vive a penar. Dona vai trabalhar. Se lembra de casa quando começa a chover. Pode dar um

quer ver minha morte, e se essa luta rasgada, que às vezes de pé do coelho trigo, dá-me conselho de amigo, mas nunca me dá passada. Meu canto ganhou a fama de samba, não foi na roda do samba, bastante de jogo estado. A fama se tornou bravo e valente, adquiriu no baque verde, pegando só no pesado. Oi, meu bamba, é difícil, é valente, pensar em tomar em frente, e numa luta usar pra arrasar. Meu bamba é bamba, mesmo no duro, nunca levou, e se eu juro, o desaforo pra casa. Meu bamba é difícil, é forte, nem sequer ver minha morte, e se essa luta rasgada. Que às vezes me pego com medo, sigo dá-me conselho de amigo, mas nunca me dá pancada. Se Cortes cantou de Ismael Silva e Newton Bastos, Quero Sossego. Linda Batista de Luiz Peixoto e Chiquinho Salles, Meu Bamba. E Aracide de Almeida de Pedro Caetano e Cláudio Norcruz, Engomadinho. Heleninha Costa. Já que outra vez juntos estamos, separar meu grande. de amor. Tudo me diz que contigo eu serei muito feliz. Quando estou junto de ti, sinto que o meu coração palpita de ter felicidade. É como o vento que nas velas de um veleiro o conduz pelo mar no seu roteiro. Para mim, meu amor, é a luz do dia, é o perfume da flor, é a alegria. Sem teu amor, a vida é triste, é nostalgia, é como esta canção, sem melodia. Nós ouvimos no gramofone Lúcio Alves cantando de Oswaldo Ferris e Aloysio de Oliveira, Solidão. E Heleninha Costa cantou de Raimundo Flores e Armando Cavalcante, Junto de Ti. Tem mais duas músicas e eu irei tocá-las. Vamos ouvir Januário de Oliveira com Arnaldo Pescuma e depois a dupla Verde e Amarelo.

de Wilson Batista e Erasmo Silva, dupla Verde Amarelo, Casa Vazia e Januário de Oliveira, com Arnaldo Pescuma, de Nabor Pires Camargo, Vá Carregar Piano. E encerramos assim o nosso gramofone de hoje, que teve seleção musical de Márcio Barker, apoio de produção Mariana Benetti, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Mais uma vez um grande abraço a todos que estiveram conosco neste gramofone, aos participantes de hoje, e como eu prometi, vou repetir aquele telefone, vou ficar aqui, ó, torcendo pela sua participação. O telefone é o 2182-3081, 2182-3081, é só ligar de segunda a sexta-feira, falar seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pedindo uma das suas músicas preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, e a alegria vai ficar por nossa conta. É um número só de telefone, mas são muitas linhas. Dificilmente o telefone vai estar ocupado quando você ligar aqui para a Cultura M. Estamos combinados? Vocês vão ligar, né? Eu vou ficar aqui aguardando a participação de vocês. Nós vamos para um intervalo rápido e daqui a pouquinho as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. Ó, é rapidinho, até já. A Cultura M apresentou Gramofone. Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia.